Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso Café Brasil. Um pouquinho de reflexão nas ondas do seu radinho. O programa de hoje começa profundo, com os versos de Cecília Meirelles em Morro do que há no mundo. Morro do que há no mundo, do que vi, do que ouvi, morro do que vivi. Morro comigo apenas, com lembranças amadas, porém desesperadas. Morro cheia de assombro, por não sentir em mim nem princípio nem fim. Morro, e a circunferência fica em redor fechada. Dentro sou tudo e nada. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Abro o programa de hoje em grande estilo com o texto O Palhaço, de Rubem Alves. Faz muitos anos eu fui professor visitante nos Estados Unidos. Na véspera de minha volta ao Brasil, vários dos meus alunos vieram ao meu escritório para se despedir. Veio uma moça ruiva, sardenta, longos cabelos sobre os ombros. Olhou-me em silêncio, sorriu e disse: "Sonhei com você. Sonhei que você era um palhaço." Sorri de volta, ela havia me compreendido. Tenho vocação para palhaço. Em tempos antigos, quando os reis se reuniam com seus ministros graves e sérios, havia o ministro do riso, o bufão, também chamado de bobo da corte. Esse ministro tinha prerrogativas especiais. Ele tinha permissão para fazer piadas do próprio rei. Conta-se que numa reunião do ministério de um reino distante, o rei dava explicações esfarrapadas sobre uma besteira que havia feito, chegando mesmo a invocar Urucubaca. Os ministros concordavam graves e sérios com medo de serem demitidos. Menos o bobo, que interrompeu a arenga do rei e disse: "Majestade, há explicações que são piores que uma ofensa." O rei ficou danado. "Você tem até o fim do dia para explicar-se, sob pena de passar uma semana no calabouço." O bobo deu uma risadinha e saiu da sala. Ao fim do dia, dadas as explicações, terminada a reunião, o rei se dirigia sozinho para os seus aposentos, mergulhado em seus pensamentos, caminhando por corredores desertos, cheios de colunas. Atrás de uma dessas colunas, o bobo estava à espera de sua caça. Quando o rei passou, ele saiu de trás da coluna que o escondia e agarrou com força as majestáticas nádegas murchas. O rei deu um berro enfurecido e o bobo disse: "Perdão, majestade, eu pensei que fosse a rainha." Aqui na face da terra, eu vivo tum, tum, tum, tum, com meus tambores de guerra, com a minha dança ziriguitum. Eu moro no pé da serra, distante do zum, zum, zum, rainha dessa Inglaterra. Sou Oxóssi, sou Oxum, aqui no centro do palco. Escreveu, não leu, palco meu. Eu vou remando esse barco do jeito que Deus me deu. Pintou um som, eu embarco. Nem sei o que aconteceu. Carrego flechas e arcos. O mal desapareceu. Você está ouvindo Na Face da Terra com Luli. Luli é Heloísa Orsocco Borges da Fonseca, que iniciou sua carreira artística em 1964, quando gravou aos 18 anos de idade o LP Luli, lançado pela Philips. Em seguida, retirou-se do cenário artístico e durante 7 anos dedicou-se à pintura e à programação visual. Depois, formou uma parceria com Lucina, gravando vários discos. A música que você ouve, Na Face da Terra, foi composta por Itamar Assunção como um presente para Luli e Lucina, canção inédita até agora. Luli convidou a parceira Lucina para assinar o arranjo da faixa. Luli e Lucina. Você já tinha ouvido falar nelas, hein? Aqui no Café Brasil, já. espalho nos quatro cantos, viroses dessa paixão, antídoto para prantos, remédio pra solidão. Aqui na face da terra eu vou remando esse barco, eu moro no pé da serra. Pinto um som, eu embarco. Retomando o texto de Rubem Alves: mora em mim um palhaço, estou em boa companhia. Nietzsche amava o seu palhaço. Nos livros Esse Homo, ele escreveu: que eu seja exilado de toda a verdade, sou somente um bufão, somente um poeta. É preciso distinguir um bufão de um humorista. Um humorista é um especialista na produção do riso. Riso pelo riso. Ele é bom nas piadas. O bufão, ao contrário, produz o riso para mostrar as cuecas samba-canção debaixo da sobrecasaca. Ridendo de ser e severum, rindo dizer as coisas sérias. Assim ele descreveu o seu estilo. E acrescentou: não é com o ódio que se mata, mas com o riso. De toda verdade que não é acompanhada por um riso, pelo menos poderíamos dizer que é falsa. Otávio Paz mistura a vocação do palhaço com a vocação do sábio. Os verdadeiros sábios não têm outra missão que aquela de nos fazer rir por meio de seus pensamentos e de nos fazer pensar por meio de seus chistes. Leszek Kolakowski, um filósofo polonês, escreveu um ensaio com o nome O Sacerdote e o Bufão. Segundo ele, em toda a sociedade há dois tipos de pessoas: os sacerdotes e os bufões. Os sacerdotes são sérios, levam especialmente a sério eles mesmos, suas palavras sempre usam casacas, e tudo que é tocado por eles fica sagrado. Os bufões, ao contrário, são destruidores de ídolos e o fazem por meio do riso. A ruiva estava certa. Dentro de mim mora um palhaço. E é em nome da minha vocação para palhaço que desejo sugerir ao governo, tão sério, a criação de um novo ministério, o Ministério do Bobo da Corte. A missão do Bobo da Corte será de andar pelos palácios, aparecer em reuniões secretas sem ter sido convidado, participar das reuniões das câmaras e rir muito alto para que todos fiquem sabendo dos ridículos que acontecem em secreto nos recintos sacerdotais. Quando o Bobo da Corte ri, as baratas correm. Eu não sei dizer, nada por dizer. Então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Ouvindo Fala, interpretada por Lully. Durante a década de 70, Lully obteve sucesso com suas músicas Fala e Uvira, ambas em parceria com João Ricardo, na gravação do grupo Secos e Molhados. Lully já lançou 10 discos em parceria com Lucina e solo, fazendo shows pelo Brasil e no exterior e apresentando na Rádio FM USP o programa Conversinha. A partir de 97, atuou no movimento ecológico e também como arranjadora. Essa gravação de Fala está em seu CD Lully, lançado em 2006. correspondeu. Então eu escuto, eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. Mário tem uma gota em seu escritório. No escritório, Mário tem uma gota. Uma gotinha d'água simples e discreta, caindo do aparelho de ar-condicionado sobre o sofá. Já faz uma semana. Ploc, ploc, ploc. A gota é sua companheira. Mário botou um copo para que a água não estrague o sofá ou o carpete. Pouco tempo atrás, a secretária de Mário chamaria um técnico de ar-condicionado que arrumaria o problema e pronto. Mas isso era num tempo em que as pessoas tomavam decisões, tinham autonomia e responsabilidades. Um tempo que não existe mais. Enquanto isso, a gotinha vai pingando. O mundo mudou, as empresas mudaram e agora a visão é macro. A gota na sala do Mário tem de ser tratada de um ponto de vista global. E do ponto de vista global, a companheira gota não é uma gotinha num escritório. É parte de um tsunami. Pois, como ela, existem mais centenas ou milhares de gotinhas em escritórios da empresa em todos os países. A gota do Mário é prima da gota do outro executivo lá na Índia, ou em Singapura. E as primas têm de ser tratadas de forma global. E para isso implementaram um processo global. E a gotinha pingando, e o tempo passando. Sempre quando eu venho aqui, só escuto de você frases tão vazias que pretendem dizer que já não preciso mais seu carinho procurar. Que não adiantará pedir, nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei isso. Passa e o tempo vai apagar. Só levo comigo a certeza que você, muito mais que eu, terá que esperar pra esquecer. E daí, hein? Achou que o Café Brasil ia rolar sem Roberto Carlos? É, nem pensar. O rei tem uma contribuição fundamental para a música popular brasileira, gostem os críticos ou não. Todo brasileiro tem em sua vida um pouco de Roberto Carlos. Aqui, com O Tempo Vai Apagar, de Paulo César Barros e Getúlio Cortes. Xiii, viajei no tempo. Que já não preciso mais seu carinho procurar. Que não adiantará pedir, nem ficar. Se assim for seu desejo, não vejo motivo pra contestar. Não sofrerei, pois bem sei isso passa e o tempo vai apagar. É, o tempo passa, mas o rei a gente não apaga nunca, né? Eu vou retornar à história da gotinha, vamos lá. Mário descobre a gota. Avisa a secretária. Ela chama a manutenção, que abre um chamado, pois tem de lançar no relatório global. Mas a manutenção sempre está ocupada, pois tem menos gente que o necessário para atender a tantos chamados. E não pode atender imediatamente. Finalmente, aparece um indivíduo. Examina o ar-condicionado e dá o diagnóstico. Tem de chamar um técnico em ar-condicionado. Volta para o seu departamento e aciona uma das empresas aprovadas pelo departamento de compras. O técnico só pode vir na segunda-feira. E a gotinha pingando. Vem o técnico, acompanhado do cara da manutenção. Tem de trocar esta peça, mais aquela, revisar aquilo e apertar isto. Volta para a empresa. Vai mandar um orçamento para o departamento de compras, que então vai proceder à aprovação. Ou não. E a gotinha pingando. E o Mário observando. Mais de uma semana se passou, a gotinha já mobilizou o Mário, sua secretária, o cara da manutenção, o técnico, os caras de compras, sem contar os indiretos, e continua pingando. Mário liga para reclamar e toma uma dura. Este é o processo, tem que ser tudo dentro das regras. Afinal, temos de controlar os custos, temos de ter o compliance. Você já ouviu isso, hein? Sabe o que é? Não! Então aguarde. Os relatórios devem ser preenchidos e as compras feitas de forma a reduzir todos os custos. É para isso que existem as regras. E Mário, o indisciplinado, mais uma vez quer infringi-las. É um estranho no ninho, carta fora do baralho, disseminador do caos, indisciplinado e a gotinha pingando. Aí, Mário para pensar. Reflete sobre o tempo que estava gastando com essa história, sobre a quantidade de gente envolvida, sobre o total imobilismo em que essas regras estão jogando a empresa e toma uma decisão. Puxa o vaso de plantas para debaixo da gota, que continua lá, linda, leve e solta, pingando. Lê minhas palavras que só posso te ler. Meus sentimentos que não posso falar. Na minha boca apenas meu desejo. Lê, escrito em mim todos versos, reversos. Lê, nas minhas mãos, nas minhas veias, meu DNA. Lê, na minha língua. Lê, no meu caminho que é seu, quero carinho. Lê, meu coração mais de mil folhas são. Lê, uma por uma do princípio ao fim. Lê, minhas palavras que só... Você está ouvindo Lê, com Luli. Essa música é de Alzira Espíndola, que a compôs em homenagem ao músico Lenine. Luli, Alzira, Lenine, a turminha da pesada, e a música é uma delícia. Reversos, lê, nas minhas mãos, nas minhas veias, meu DNA. Lê, na minha língua. Lê, no meu caminho que é seu, quero carinho. Lê, meu coração mais de mil folhas são. Lê, uma por uma do princípio ao fim. E vire a página. E vire a página. Almoço com um amigo, um excelente técnico em seu campo de atuação, que foi chamado para trabalhar num ministério em Brasília. Desiludido, pediu demissão, pois o ministério não tinha um plano nem orçamento definidos, distribuía recursos pelo mérito político e não técnico e outras loucuras. Meu amigo sentia-se usado, infeliz e decepcionado com a falta de competência das pessoas em altos cargos de direção. Pois eu acho que o buraco é maior do que a simples incompetência de quem está no poder. Defendo a tese de que qualquer empreendimento composto por pessoas, ao exceder um determinado tamanho, transforma-se num organismo vivo. Mesmo inconscientemente, cria anticorpos contra ideias estranhas, propostas de mudanças e inovações. As pessoas costumam chamar esse organismo de sistema. O sistema que se autoprotege, que conspira contra os indivíduos, que cria os impostos, etc, etc, etc. Nos anos 60, a gente lutava contra ele como se ele fosse um alvo claro, determinado. Pois tenho certeza que não existe nenhuma inteligência manipulando esses sistemas. Eles são como a economia, a soma de milhões de interações entre os indivíduos, produzindo um comportamento que é imprevisível e se autoajusta, a revelia de nossas atitudes. Assim, vemos profissionais reconhecidos, técnicos excelentes, com boa vontade e honestidade, serem devorados pelo sistema, pelo organismo vivo que eles pensam que podem controlar. A saída? Uma coisa chamada cultura organizacional. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Todas as ilhas de excelência que eu conheço têm uma liderança com valores que acabam por determinar o comportamento do organismo. Mas é necessário um líder forte, transparente e cioso de suas responsabilidades. E é aí que a coisa complica. Como manter uma cultura corporativa coesa no grande empreendimento chamado Brasil, que há 4 ou no máximo 8 anos muda o líder, muda os valores, muda a cultura organizacional, hein? E o que vemos é uma cultura desorganizacional. Analisando o problema dessa forma, a distribuição de cargos para quem não tem competência, a desmontagem da máquina administrativa, a troca de técnicos por amigos e parentes e outras maluquices que assistimos a cada troca de governo é de se esperar. Não é a doença, é o sintoma. Sem cultura organizacional e planos de longo prazo, trocando a competência técnica por interesses políticos, vai ser difícil consertar o Brasil. Para isso, precisamos mais do que políticos ou técnicos competentes. Precisamos de brasileiros. A terra se encolhe diante do mar, num tipo de medo que as horas que passam queriam contar, mas guardam um segredo. O tempo é um meio de nunca chegar tão perto da gente que as horas que passam queriam parar, mas andam em frente. As ruas não saem do mesmo lugar, mas vão adiante. As horas que passam irão se chamar passado distante. Areias correndo entre os dedos da mão, ventos e cheiros de cada estação, e as marcas de cada pegada no chão. E assim, com Lully cantando As Horas e Alexandre Lemos, que o Café Brasil de hoje vai embora. Se as noites buscam aurora. Com Rodrigo Carraro na técnica, direção artística de Sérgio Sá e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Sabe quem veio pro cafezinho de hoje, hein? Cecília Meirelles, Rubem Alves, Lully e até o rei Roberto Carlos. Só aqui, né? Por homens devotos, homens felizes e... Gostou? Não gostou? Quer ouvir de novo, hein? Quer baixar pro seu computador ou tocador de MP3? Então acesse www.lucianopires.com.br. Ou deixe o seu recado no Operadora 11 4195-6343. De novo, Operadora 11 4195-6343. Sentados em lotes, que as horas que passam irão se encontrar em tempos... E para encerrar o programa, que tal Cora Coralina, hein? Foi ela quem um dia disse assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. As horas passaram, se as noites buscam a aurora. As horas passaram, se as noites buscam a aurora. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.